estou na tua casa, mas não sinto tua presença. Estou perdido dentro do meu próprio lar. Eu acho que eu perdi o meu primeiro amor. Eu prego tua palavra, eu ministro os teus louvores. Vejo muitos quebrantados na unção, mas não recebo nada do que vem de ti. E preciso reencontrar aquele amor que eu perdi. E me ajude a lembrar onde caí, Jesus. Seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se.